depois o Santa Maria é um hospital que tem muita gente. E o São José também, pronto. São dois hospitais que têm muita gente e nós acabamos por não esperar muito tempo. Ocupamos, às vezes, para ir à casa bem dá, veja lá. Pois, porque entretanto estão sempre a circular. Sim, estamos sempre a circular. Há quantos anos é que faz este serviço, Tiago? Eu já sou bombeiro há 13 anos, era bombeiro voluntário, trabalhava em loiça, só que eu entretanto vim para aqui há um ano e meio, vai fazer 2 anos agora em agosto, que eu entrei para aqui a tempo inteiro. Mas veio para cá, para Lisboa, porque conseguiu a efetividade ou vinha para Lisboa de qualquer maneira e acabou por... É isto, eu levo às vezes doentes para baixo, né, para Lisboa, e depois fazemos o que o hospital mandar. Pronto, bombeiros da medita, não é a mesma, com os carros dos bombeiros da medita, mas é o que o hospital mandar. Às vezes é preciso falar assim com quem faz, de facto, quem faz o trabalho, para percebermos como é que isto funciona, não é? Nós sabemos, e ainda bem que as coisas assim são, que quando é necessário aparece alguém para transportar os doentes, mas não sabemos muito bem como é que o sistema funciona, não é, por dentro? Pois, tal e qual, sim. Quem está fora, eu, como por exemplo, eu também era bombeiro, mas era voluntário. Eu não tinha a noção de como é que era este tipo de trabalho e como é que se fazia, não é? Uhum. Neste momento estou a aprender ainda muita coisa, não me falta aprender muito. Mas estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. Na vida isso é garantido, nós estamos sempre a aprender. Mesmo quando não queremos, nós aprendemos. É verdade. Eu tenho uma coisa que é... Todos os dias nós aprendemos qualquer coisa. O transporte de doentes, que é essencial também, aqui contado ao detalhe pelo Tiago Ramalho, bombeiro da Benedita, e porque, por exemplo, o primeiro contacto para os bombeiros é feito a partir do telefone. Vamos também aqui ficar com a história do António Felipe. Uma vida dedicada à instalação, precisamente, de telefones. Já vi daí, ainda cheguei a instalar telefones na emissora nacional, na Rua do Quelhas. Olha que belíssima história que vem por aí. Então, há quantos anos é que passou pelo Quelhas, lembra-se? Portanto, eu entrei na empresa que era dos ingleses, na Anglo-Pacífico de Telefone, em 1960. E mais tarde foi criada a primeira empresa pública, pessoas chamadas de telefones Lisboa e Porto. O TLP. É verdade. Entrei na altura, eu era filho de agricultores, entrei como servente e saí como técnico especialista superior. Subei e depois fiz concurso para mecânico e para a parte administrativa. A direção pessoal veio-me convidar para perguntar-me se porque é que eu não queria ir para a mecânica, eu disse que preferia ir para a parte administrativa, então vieram-me convidar para a direção pessoal, onde estive 20 anos, fiz a carreira administrativa 20 anos até chegar ao topo. Sim, senhor António, já haver belíssimo percurso profissional. Sim, naquele tempo fazia-se concurso e ia subindo de 3 em 3 anos, ou subindo de categoria. Oh, António, como é que era montar, portanto, estamos a falar dos telefones anos 60, tudo... Imagino que um pouco mais complicado do que é hoje em dia. Na cidade de Lisboa era já tudo automatizado, mas nos arredores, sabe que a concessão ia até ao Crescente, inclusive. Mas nos arredores de Lisboa, tanto, na linha de Loures e na margem sul, havia ainda muitas áreas em que os telefones eram manuais. E muitas vezes chegava aos sítios e não havia postos e era preciso ainda passar cabelagem ou já estava tudo ok? E os guarda-fios, no exterior era tudo equipas de guarda-fios, saíam de Lisboa e depois iam para a regional. Mais tarde é que criaram os grupos de instalação, a instalação do Barreiro, a instalação de Loures, o grupo de instalação do Cacém, e já descentralizaram. Quando eu entrei eu era o 3 mil, quando saí era o 12 mil, já um grande crescimento da empresa, não é? Pois, mas isso também tinha a ver com a atualização dos números de funcionário, porque eu quando comecei, por exemplo, eram 47 mil qualquer coisa e depois baixei para 4 mil e qualquer coisa. Portanto, de vez em quando há aquelas atualizações dos números de funcionário e de repente desaparecem ali não sei quantas pessoas. Para aqueles que iam saindo, não é? Porque antes havia, quer dizer, a empresa cresceu muito e chegou até a uma altura que nós tínhamos semana inglesa, eu e um colega, o Zé Dias Martins, que mora aí em Lisboa, na gestão de Padrel, íamos da parte da tarde fazer serão para convocar pessoal para vir trabalhar. Havia falta de mão de obra nos anos 74. Pois, entretanto, muita gente tinha emigrado, tinha saído do país. A invasão atual de Angola entrou imensa gente. Que diferenças é que é? Como é que se instalam telefones numa rádio? Há diferenças, não é? Porque ali os telefones não são apenas para conversar com alguém, são também para pôr as chamadas no ar. Naquele tempo, eu primeiro andei cá fora, na rua, depois passei para o interior. Logo que eu tirei habilitações, andava com os mecânicos. Mas, lá, por exemplo, em Sesimbra, por exemplo, ainda era, nem sequer eram telefones daqueles de manivela, não é? Sim. Pontilhas, etc. Mais tarde passou para o semiautomático e depois a seguir o automático. Mas, por exemplo, nos anos 60, quando esteve a trabalhar no Calhas, as chamadas ainda eram por cavilha, portanto ainda havia uma telefonista, uma central telefónica. Havia 2000 telefonistas e as telefonistas tinham que ter no mínimo 1,54 m de altura, porque se fossem baixas tinham os braços curtos e não podiam ligar as cavilhas. Eram selecionadas. Eu tinha uma colega que havia moças baixinhas, levava um totó, ela punha-lhe a craveira em cima, despenteavas e elas não podiam ser telefonistas. Portanto, 1,54 m era o mínimo para ser telefonista. Tinham que ter um mínimo de altura. Eu achar que para ser telefonista era só saber para quem é que era necessário passar a chamada. Afinal, não. Havia uma outra condição. Isto agora é tudo automático, mas naquele tempo tinham que fazer, as chamadas eram ligadas através das cabilhas, não é? Pois. Na central da Trindade e na central da Estrela eram imensas telefonistas, não é? Estamos conversados no que diz respeito ao compacto deste sábado. Ficámos então com estas histórias que refletem também várias profissões que passam pelos testemunhos que os ouvintes vão deixando nas madrugadas da rádio entre as 5 e as 7. Na próxima semana há mais histórias para ouvir, quer através do telefone, quer através do WhatsApp da Antena 1. Eu sou a Noémia Gonçalves, desejo-lhe um ótimo sábado, bom fim de semana. Na próxima segunda-feira estou então de regresso para o espaço entre as 5 e as 7. Mas antes, logo mais, há festival, estarei por cá depois das 5, perto das 9 da noite. E amanhã, também depois das 2. Portanto, vários momentos para estarmos juntos através da rádio. Bom fim de semana. 24 horas acordado, nenhuma chamada. Começa outro dia, ainda não te disse nada. Se não falar, baby, sabes que estou na estrada. Queria voar, mas ainda não tenho asas. Tens corpo de mulher, suculento como fruta. Gosto de ti dessa maneira que não muda. És a razão, não precisas dessa atitude. Falar dos erros também é uma virtude. Estás mais cansada do que antes, mas ainda assim queres continuar comigo. Tristeza, os meus erros fazem diamantes, mas também podem tornar-se o teu castigo. Sei que depois da luta nós vamos vingar isto, baby. Esquecer que também sabemos virar isto. Não quero ver-te sozinha, não quero ver-te triste. Vou-te mostrar a força que nunca viste. Charita, calma. Não ligas os dedos, já pedi para teres calma. Caso menino que pouco lhe vou ver essa chamada. Elas ficam magoadas. Discutimos no nada. Tantos ligam para acabar o voicemail. Baby, liga, sabes, quero ouvir a tua voz novo. Mesmo que eu não consiga mudar, sabes que eu tentei. Tô a basar daqui com o fone airplane mode. Mesmo que eu vá, me call away. Cabo com o peso que eu acarto e lá fora tem uma luz que fez acreditar que ainda era 10. Na calma do corpo imaculado onde agora dei. Até tão tarde andava ocupado. Então tu faz valer o tempo. Se encontras paz no outro lado, então tu fala, meu aguento. Meu baby, eu não alove. Aceito a forma como andamos, era óbvio. Tinha de dividir o compromisso com o negócio. Às tantas da matina é difícil seguir a lógica das coisas. Baby, tens de ter calma. Calma. Não ligas duas vezes, já pedi para teres calma. Caso um menino tipo calma, eu vou rejeitar a chamada. Elas ficam magoadas. Discutimos no nada. Chamam, vem, tô no mar, vem comigo. Velejar, sem destino, quer ficar no caminho. Isso às vezes, chamam, vem, navegamos pelo mar adentro. Encontrei aquilo que perdemos, era lindo, mas... Noémia Gonçalves conversa com os ouvintes na Rádio de Todos, na sua rádio. Há muitos mais episódios disponíveis em rtp.pt/play. A qualquer hora, em qualquer momento. para ouvir sempre que quiser. Pequenas coisas que para vocês são banais, mas para mim são geniais, interessantíssimas, lindas, emocionantes. Uma aldeia portuguesa no outono, mas para mim foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Quando eu entrei em Romeu, aquela aldeia toda de pedra, com aquelas folhas todas laranjas, vermelhas e amarelas, com cachos de uvas pendurados, né? Saindo das casas, aquilo ali para mim é o céu, aquilo ali é uma das coisas mais lindas de verdade que eu vi na minha vida. As pessoas, os idosos portugueses, para mim são encantadores, são um pedaço de Portugal, para mim são história. Fábio Porchat, Antena 1, Liga Portugal. Antena 1. Conforme lembra o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter neve em Portugal continental nos pontos mais altos da Serra de São Mamed. Neve também acima dos 600 metros nas regiões norte e centro. Nas ilhas, aguaceiros. O Funchal volta a ter a temperatura mais elevada, 22 graus, temperatura prevista para logo à tarde. Vamos estar com 17 graus em Ponta Delgada, 15 em Faro, 14 em Setúbal, 13 em Lisboa, Santarém, Aveiro, Braga e Viana do Castelo, 13. Ao passo que em Évora, Beja, Leiria e Porto vamos ter 12 graus de máxima. Previsão de 11 graus para Coimbra, 10 para Castelo Branco. Muito bom dia, são 8 horas. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Codias Voyage vous propose un séjour à Lourdes en mai pour le week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 17 mai depuis Gien à 19h ou à 20h30 au Théâtre d'Orléans. Arrivé à Lourdes le samedi vers 8h du matin. Pour le retour, il se fera le lundi 20 mai après le petit déjeuner. Vous arriverez au Théâtre d'Orléans vers 18h, puis à Gien vers 19h. Le prix est de 270 euros par personne, tout inclus, sauf café et boissons. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64 ou le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Alors n'hésitez pas, laissez-vous guider par Codias Voyage.

Bom dia, amigos ouvintes. Quem estou hoje de novamente com vocês? O programa Cristina Portugal no Coração. Esta manhã é um programa um pouco especial. Várias convidadas, porque hoje fazemos então um programa especial dedicado às mulheres. Um especial mulheres. Hoje unicamente convidadas as senhoras. Sim, senhoras, estaremos cá então das 9 até ao meio-dia com Axel Fernandes, La Claire de Notaire, Maggie Loureiro, a voz de Portugal, Cláudia Costa, a voz do Fado, Didi Gama Gregório, Le Futur Féminin, Luisa Semedo, La Chercheuse Philosophe en Philosophie Politique et Éthique, Cláudia Martins, dos Minutos Marotos, a cantora que apresenta o seu novo livro. Sim, senhora, cá estará também connosco. Maria Lima, a mordoma, cabeça de cartaz das festas da Senhora da Agonia de Viana do Castelo. Carla Blondi, a cantora que tem a voz em mim. Não se esqueçam, cá estaremos então. Estas senhoras estarão aqui connosco. Bem seguidinho, um programa bem cheinho de boas coisas, de... Escolhi esta maneira de apresentar este programa hoje, de maneira assim a ter, como é que eu ia dizer, várias senhoras com percursos diferentes, nem só a voz da música, nem só a voz portuguesa, mas os portugueses lusodescendentes, aquilo que é português, mas que não fala o português todos os dias, mas que tem amor igual a Portugal. Era isso que eu queria hoje aqui destacar com vocês. E então não se esqueçam de ficar a sintonizar através do 96.2, mas também através do nosso site, a radio-arcancel.com. E cá estamos. Música já de seguida. Não se esqueçam então, podem, claro, nem sempre talvez poderei responder ao telefone. Aqueles que querem podem também deixar a sua mensagem através do Facebook Cristina do Valar VC, lá estarei então, ou também na página Facebook da nossa rádio. Tudo bom para vocês e vamos então iniciar este programa. Hoje de manhã, 9 de março de 2024, já são 9h14, são horas de começar este programa com vocês. Tudo de bom, uma excelente manhã. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. A mulher mais linda, um amor à primeira vista, magia do meu sonhar. Quando ausente de ti eu choro, és aquela que eu mais adoro, só nasci para te amar. Passo o dia inteiro pensando, e no meu pensar vou te amando, miragens para mim tão reais. E à noite ao olhar eu vejo tua boca acender um beijo e amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar a ti, ó minha mulher. Viver a vida a amar. Vou-te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, mais amor terei para dar. A ti, oh minha mulher, e viver a vida amar. No fundo, te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, e o amar não quero mais. E à noite ao olhar eu vejo boca acender um beijo e amo cada vez mais. Quero vibrar, por isso bem que eu sou teu.

vamos a isto. Bonjour Axel, bonjour à notre première invitée. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Axel. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on faisait une émission spéciale mulheres, des femmes qui sont dans leur emploi, des femmes de tous les jours, parce qu'effectivement, hier, c'était la journée internationale de la femme, et je voulais mettre à l'honneur tout genre de femmes. Pas simplement les femmes du monde de la musique, mais les femmes de tous les jours. Axel, aujourd'hui, ton métier clerc de notaire, explique-nous un petit peu qu'est-ce que ce métier. Alors, le clerc de notaire, c'est la personne qui est en charge des dossiers chez un notaire. Donc, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la rencontre, à la signature avec le notaire qui reçoit les clients. Donc, ça peut être du droit de la famille, donc par exemple des donations, des successions, ou les ventes, les achats de biens immobiliers, ou encore des pactes, des contrats de mariage. Donc, on est un petit peu la personne qui est derrière. Très bien. Contact avec le client majoritairement. Excellent. Et tu trouves que dans ce métier de clerc de notaire, c'est un métier plus de femmes? Est-ce que la femme aujourd'hui dans ce métier s'y retrouve facilement? Alors, il y a une grande majorité de femmes aujourd'hui, que ce soit notaire, clerc de notaire, il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Hein, voilà, donc c'est un métier majorité féminine, mais il y a des hommes qui... On arrive à cohabiter ensemble, voilà. Mais il y a plus de femmes, c'est vrai. Très bien. Et toi, en tant que femme, tu te sens bien dans ce métier? Tu as pas ce côté, voilà, parce que vous êtes majoritairement des femmes, effectivement. Oui, est-ce que tu te retrouves facilement dans ce métier qui aujourd'hui est aussi accompagné par d'autres collaborateurs masculins? Comment tu te retrouves aussi? Alors moi, de ma petite carrière, parce que j'ai pas commencé il y a si longtemps que ça, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de commentaires déplacés, ça a toujours été très posé, en tout cas dans mon environnement de travail ou même avec les personnes avec qui je collabore ou à l'extérieur, il n'y a jamais eu de soucis, donc j'ai cette chance-là voilà, de travailler dans un environnement apaisé. Super, merci pour ces bons mots, on va dire, qu'on a toujours besoin d'entendre. Et si aujourd'hui, je te demandais quelle serait cette femme référence, cette femme qui a marqué ta carrière, ou cette femme qu'aujourd'hui tu te dirais, oui, c'est elle que j'aime entendre, c'est elle que j'aimerais bien me référencer, quelle serait cette femme? Il faut un petit temps de réflexion, mais je dirais Michelle Obama. Voilà, qui a une certaine carrure, qui a su s'imposer auprès de son mari. Donc, ouais, je pense que Michelle Obama, c'est un petit peu l'image de la femme forte qui a su entreprendre, qui a su imposer ses idées. Très bon choix, Axel. Très, très bon choix. Et du côté portugais, je sais que tu avais demandé qu'on parle en français. Oui, mais bien sûr, je peux dire aussi voilà. En portugais. Em português, qual seria aquela voz da música, aquela voz feminina que tu gostarias de ser uma referência para ti? Là, je lui ai posé une petite question. Ouais, là, j'ai une petite. Il me faut un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau de la musique, je suis sûre. Qu'est-ce que je pourrais. Je suis sûre que ça va te revenir tout doucement. Mais effectivement. La musique des vacances, la musique d'une parce que je sais que tu écoutes beaucoup de musique, donc oui, j'écoute beaucoup de musique, mais là c'est vrai que ou bien un livre, ça ne me vient pas tout de suite. Ou bien un livre, parce qu'effectivement tu lis, tu aimes lire aussi. Ouais, tout à fait. C'est pas bien grave. Ça me vient pas. C'est vrai que là, comme ça, j'écoute plus de voix masculines que féminines. Alors ça me vient pas forcément. Notamment celui qui vient bientôt, c'est ça? Oui, tout à fait. Au mois d'avril. Tout à fait. En tout cas, Axel, merci. Merci de ta participation ce matin. Effectivement, comme je disais, je fais un spécial femme de tout horizon. Effectivement, un programme de 3 heures n'est pas assez long, mais je vais essayer de caler tout le monde. Ouais, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative et c'est très bien, surtout en cette journée internationale des droits des femmes, surtout qu'on a avancé, on a une avancée majeure en France, donc c'est vraiment bien d'en parler même avec la communauté portugaise, donc c'est très bien. Très bien, mademoiselle. Voilà. Et si aujourd'hui tu devrais laisser un conseil, quel conseil donnerais-tu aux femmes de demain ? De ne jamais lâcher et de ne jamais abandonner ses rêves et ses projets. Très bien. Et sur ces beaux mots, je te remercie. Je te remercie d'avoir passé ce moment agréable avec nous, de toujours rester à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel et de ne jamais lâcher, comme tu dis, malgré les moments difficiles, parce que parfois tout n'est pas simple. Un genou à terre, mais jamais les deux. Oh, c'est beau. Voilà. C'est beau, Axel. Merci beaucoup. Et merci. Effectivement, tu nous as laissé tes derniers petits mots à toutes les femmes. Et si aujourd'hui, c'est vrai que tout n'est pas simple dans la vie et que si parfois une femme, quel que soit nos métiers, quel que soit nos préférences ou autres, on doit toujours effectivement se mettre en avant, n'est-ce pas? Et tout à fait, exactement. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite un excellent week-end. Très bon week-end à toi, Yotia. Merci. Une très bonne journée. Une très bonne journée à toi. Et donc, on se donne sûrement rendez-vous au 13 avril, alors. C'est sûr. Rendez-vous le 13 avril. Très bien. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci à vous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Et voilà une des premières voix qui est passée ce matin, Axel Fernandes, qui est aujourd'hui clerc de notaire, a laissé aujourd'hui son petit message du droit des femmes. Aujourd'hui, un spécial Mulheres nesta manhã. Daqui por pouco encontramos Magui Loureiro, por volta das 10 horas. Voltamos mais daqui um bocadinho. Tudo bom, um excelente momento conosco. E vamos a isto. À musique, já d'aqui à 2 secondes. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor,

que o humor é que ele vai para a guerra e vamos já de seguida ficar na voz de Magui Loureiro. Magui Loureiro, esta lindíssima voz. Olá, muito bom dia, bonjour. Bonjour, bom dia a todos os portugueses, a todos os franceses de Portugal e da França. Eu muito, muito contente e muito obrigada pela sua invite, está bem? Eu não falo bem português, falo os dois. Et bien, c'est pas bien grave. As duas, está bem? Et bien, c'est pas bien grave. On va parler français, português, on va mélanger un petit peu tout ça. Magui Loureiro, esta lindíssima voz que aqui na rádio já passávamos e que continuamos a passar porque nós ouvimos e gostamos de todas as vozes. Oh, e é isso muito, muito gentil, merci. Et oui. Et donc, Magui, aujourd'hui, vraiment une spéciale Journée des femmes, et on aimerait bien dans mon programme, je souhaitais avoir toutes sortes de carrières, toutes sortes de voix, pas toutes celles, pas les grandes voix que certains n'ont droit que passer. Et ben nous, on donne droit à tout le monde, la voix à oui. tout le monde, et c'est de ça qui était important ce matin que je puisse avoir. C'est très important, oui. Voilà, oui. un timbre de voix différent, et je trouve que la vôtre s'y prêtait bien à mon programme ce matin. Ah, ben c'est très gentil, ben ça me touche vraiment. Moi, je suis très heureuse. Je connais la radio Arc-en-Ciel depuis très très longtemps et c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment le temps, mais promis je viendrai vous retrouver un jour. Eh bien oui, avec grand plaisir, et l'invitation reste déjà va droit à vous, et j'espère qu'un jour on aura un petit moment à passer nos voix. Aujourd'hui, oui, donc, oui. on se disait droit aux femmes, journée internationale des femmes et tout ça. Effectivement, on les ferme tous les jours. Et on va commencer déjà par ce sujet. Puis après, on parlera un petit peu de votre carrière et vous présenter D'accord. un petit peu plus à notre public qui est de l'autre côté. Si un jour, cette journée internationale de la femme ne se faisait pas et qu'aujourd'hui, les femmes aujourd'hui sont libres, les femmes aujourd'hui ont cette possibilité d'avoir droit au vote, droit à plein de choses. Pour vous, ça implique quoi et ça signifie quoi cette journée internationale de la femme? Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus, j'ai entendu hier qu'il y a eu un vote, le vote qui a été, ça a été voté au Parlement. Je suis très heureuse de tout ça. Et je trouve que les femmes, ils ont leur mot à dire. Et je trouve que c'est bien de mettre tout ça à l'honneur. Moi, je trouve que les femmes, ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà. Et comment dire? Moi, je suis maman. Je suis maman depuis déjà très longtemps. Je vous dis pas mon âge. Non, on se dit pas. On reste toujours à l'âge de 20 ans. J'ai deux enfants, Stéphanie et Olivier, mon fils qui fait aussi de la musique et chante très bien, Monsieur Solo. Et j'ai quatre petits-enfants. Et ma carrière, elle a été toujours dans ce que j'ai voulu faire. C'est vraiment mon caractère. J'ai toujours voulu évoluer là. Voilà, je suis une femme avant tout, mais j'ai aussi mon caractère et mes choix. Voilà. C'est ça, une femme. Je demande à toutes les femmes d'avoir vraiment la niaque, d'arriver à quelque chose, parce que toujours il y a quelque chose qui sort au bout de tout ça, vous voyez? Tout à fait. Et bien justement, avec ces belles paroles, on peut en parler de cette carrière de Magui Loureiro. Ah, écoute Christine, je vais dire écoute parce que au Portugal on tutoie beaucoup. Hein. Tout à fait. Vamos j'ai commencé, j'avais 13 ans. J'ai commencé à chanter il y a 13 ans. À 19 ans, j'ai sorti mon premier disque qui s'appelait J'imagine. Après, j'étais demandée au Casino de Paris pour remplacer Linda pendant qu'elle était malade. J'ai jamais pu le faire, ça s'est arrêté. Après, j'ai toujours continué dans la chanson. J'étais dans des orchestres. J'ai fait 20 ans d'orchestre. Après, j'ai recontinué dans un autre orchestre. Et depuis quelques années, j'ai sorti aussi divers CD. Mon dernier CD, c'était en 2020. Et je vais sortir un hommage à Linda. J'ai sorti déjà, mais il ne peut pas être encore diffusé parce que j'attends le clip qui se fait le 26 mars. Et cette chanson-là, je voudrais que ce soit vous, étant donné que c'est vous qui m'avez appelé hier si gentiment, je sais que ça sera vous qui la diffuserez. Mon clip et ma chanson, une très très jolie chanson en hommage à Linda, voilà. Eh bien, bravo. Moi j'ai continué, voilà, moi j'ai toujours chanté en fait, c'est mon métier, j'étais intermittente depuis déjà 44 ans. Et depuis un an, je suis à la retraite. Alors, ça vous donne mon âge. Bravo. Eh bien, super. Ben, c'est le plus bel âge, on va dire. Voilà. Et je continue toujours. Hein. Je continue toujours à chanter. Mais moins qu'avant, moins. Mais j'ai toujours mes petits moments comme ça. Hein. Je chante le 26 mai en public et 25 et 26 mai à Levrault. Pour ceux qui me suivent, qui connaissent vraiment ce que je fais. Et pour en public. Hein. Et le 31, je serai en Auvergne. Hein. Et après, c'est que des choses privées. Donc, en public, vraiment. Je vous donne les deux dates en public. Voilà. Eh ben, super. Bah, bravo. Et merci pour cette voix. Merci, Christine. Merci, en tout cas. Une très belle voix qui passe ici dans la radio et qui continuera à passer. Et bravo. Et puis, on attend, bah, bien sûr, le dernier petit bébé sorti. Et, oui, avec grand ça plaisir. Serait une très belle chanson. Je l'ai enregistrée. Et quand je l'ai écoutée, j'ai eu des frissons. En principe, moi, ça me... Et Mathieu Choca, c'est lui qui accompagne aussi Didier Barbulien. Il y a Sylvie Pulès qui est dans ses paroles et musique. C'est trois personnes qui m'ont vraiment... qui ont écrit la musique. La chanson, c'est Monsieur Jacques Hubert Frugier. Mais une très belle musique, une très belle chanson qui s'appelle Linda. Voilà, c'est en hommage à elle parce que j'ai chanté toujours tous les chanteurs. Et mais Linda, j'ai toujours chanté des chansons de Linda et je fais beaucoup de fado aussi, voilà. Mais moi, j'espère que je suis pas trop bavarde, hein, Christine. Oh, non. Mais nous, on aime ça, bavarder. Hein. C'est ça, les femmes. On est portugais, hein. On est portugais. Mais je parle também um bocado português. Eu falo bem português também. Mas uma pessoa não devemos esquecer a nossa língua, que é muitíssimo importante. E falar os dois é uma mais-valia, de certeza. Sim, sim. Et pour revenir à notre grand sujet d'aujourd'hui, si aujourd'hui il y aurait justement cette femme qui vous a inspiré, cette femme qui serait le modèle, quelle serait-elle? Mon modèle, c'est Amalia Rodriguez. Oh, bravo. Mon modèle, c'est ça, c'est vraiment... Et maintenant c'est mes enfants, ma fille, voilà, elle me suit, mon fils, moi, mais mon modèle vraiment de femme, vraiment, c'est Amalia qui m'a toujours, et après Linda, bien sûr, parce que je chante des chansons aux deux, mais vraiment Amalia, ça m'a porté, c'est l'enfance, c'était la chanteuse préférée de mes parents qui sont partis au ciel, tout ça. Et quand je chante des chansons, d'Amalia, ben j'ai tout ça dans les tripes. C'est mon enfance en fait. C'est mon enfance. Et voilà. Ben super. Ben merci beaucoup et on va se quitter sur la voix de Miguel Loureiro. Lá onde um beijinho a todos os portugueses. Eu gosto muito dos Portugal também. Muito bem. Beijinhos. E deixar aqui então uma última palavra ao nosso auditório. Beijinhos, muito obrigada e ficamos então na voz. Obrigada, Maggie. Até breve, obrigada. E ficamos então na voz de Maggie Loureiro com a Laurindinha. Linda voz, sim senhora, que aqui fica para vocês. ouvir o teu amor que ele vai para a guerra era tão esta lindíssima voz que tivemos há bocadinho agora em entrevista, Magui Loureiro, que vocês podem encontrar também através das plataformas Spotify, Deezer, Amazon, e isso tudo vocês podem encontrar então a voz da Magui Loureiro em todas as plataformas que podem necessitar. E também, por se for preciso, podem perguntar aqui o seu número de telefone, que nós também damos os contactos da Magui. Vamos ficar com uma, mais uma voz dela, desta vez, já nem sei. Vamos ouvir o que é. O som lá. L'étrangère. Estava à procura. Sa mère, sa tendresse et ses colères, elle ose dire qu'elle en est fière, étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village du Portugal, elle a des souvenirs qui font mal, étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici, elle n'avait pas un seul ami. Habituée à Paris, à la méchante de ce pays, et de fado en mélodie populaire. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. De ce côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver, et c'est le prix de la misère, l'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux, alors elle est restée pour eux. Gostamos das lindas vozes. De seguida vamos ficar naquela voz que marcou o The Voice. Alguns tempos atrás, a Cláudia Costa marcou em 2014 com esta lindíssima voz de Canção do Mar. É uma voz que marcou, de certeza, quando se ouviu na televisão francesa, esta voz chegar assim, de não se sabia de onde, e claro que marcou. E daqui um bocadinho, por dois minutinhos, vamos ter então a nossa entrevista com Cláudia Costa, e vamos começar com a voz dela. Fui bailar no meu batel, além do mar cruel e o mar bramendo, diz que eu fui roubar luz em pé do teu fui cantar um sorriso baila, viver, sonhar contigo. Se eu bailar no meu hotel, não vou ao mar. Foi esta voz que marcou muita gente naquela noite em 2014, onde se ouviu no The Voice em France, Dulce Pontes, cantada pela lindíssima voz da Cláudia Costa. Cláudia Costa, que está hoje aqui connosco. Olá, muito bom dia, Cláudia. Olá, Cristina. Olá a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Bom dia, Cláudia. Hoje um especial Dia das Mulheres, que foi ontem, claro, mas hoje o programa assim o faz, que falemos hoje e assim a conversar sobre as mulheres, a mulher que tu és e a mulher que canta tão bem. Obrigada pela tua disponibilidade e estar aqui hoje de manhã connosco. Sou eu que agradeço esse apoio. Igualmente, olha, The Voice marcou e claro que continuar a marcar, não é assim? Mas depois do The Voice houve muita, muita coisa. Sim, completamente. O The Voice já foi um ponto no meu percurso, porque tudo começou já bem antes, mas é claro que foi uma grande aposta que eles fizeram ao meter fado assim ao sábado à noite, um dia de grande escuta, de grande visibilidade, e houve pessoas que não sabiam o que era o fado, pessoas francesas e outras também, que através da minha passagem começaram a escutar fado e a ir também ao nosso Portugal e ouvir o fado lá também, e foi fantástico. Claro que sim. E hoje cantar o fado jovem, o fado nesta voz que tu tens, também um fado diferente, um fado para nós os mais jovens, não é? E claro que atrai com que estes, quem não conhecia, fique a gostar, não é? Nem somente o fado triste, nem somente aquele fado mais antigo, mas claro que é importante dar a valorizar este fado a quem não conhecia. É importante para ti. Sim, completamente. E o meu objetivo, divulgando também o fado fora de Portugal, sempre foi também, quando posso, entrar em vários projetos e fusionar, não misturar, mas fusionar o fado também com outros estilos, que é para dar a conhecer a um público mais vasto, ou àquelas pessoas que não são tão comunitárias da comunidade, e que possam ouvir o fado através também outra música, e isso sempre foi o meu objetivo, chegar a um público mais vasto. E isso é importante, claro que sim. Sim. E Cláudia, desde estes 10 anos que passaram entre o início dos Voice e agora, muita coisa se passou, não é? Sim, continuei a divulgar e continuarei sempre a divulgar a nossa cultura, o nosso fado, o que é bem nosso e que é muito bom, através de vários projetos, vários concertos, várias parcerias também, e tem sido assim, enquanto a gente faz o que gosta, é só benéfico. Claro que sim. Hoje então estamos aqui neste programa, um programa especial, Mulheres e o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. Para ti, qual seria aquela? Qual seria aquela senhora, aquela mulher que marcou e que ainda hoje marca a tua vida de mulher? Qual é aquela referência? Olha, eu não vou ser assim muito original. Eu sou muito família e para mim a mulher que marca a minha vida é a minha mãe, sem dúvida. Ei, sim senhora, claro que sim. Elas são um porto de abrigo, são o nosso grande pegão, não é assim? Sim, sim, claro, completamente. Sim. Muito bem, Cláudia, deixa cá então uma... Qual seria aquele conselho que darias às mulheres de hoje, à mulher de amanhã? Qual seria aquela palavra importante, mesmo através da música, talvez que já passas essa mensagem, mas qual seria ela hoje que deixarias aqui? Eu tenho a certeza que nós mulheres temos uma capacidade além de tudo, e que devemos acreditar em nós, nunca devemos perder a esperança e perder a fé, porque temos muitas capacidades, às vezes a gente nem imaginamos, mas só o facto de dar vida. Imagina, é assim uma coisa incrível. Portanto, eu acho que devemos acreditar em nós, porque temos capacidades para ir cada vez mais longe temos que acreditar em nós. Claro, porque nós conseguimos. Claro que o que queremos. Obrigada, Cláudia, obrigada por este momento importante para nós, e momento de música, momento de rádio, momento de mulher, e agradeço desde já, e um abraço imenso para ti e para todos aqueles que te rodeiam. Obrigada, Cristina, um grande beijinho para ti, para a rádio, muitas felicidades e muito obrigada por este momento. E um beijinho a todas as mulheres. Aliás, o Dia da Mulher é dia 8 de março, mas eu acho que é todos os dias, é o nosso dia. Claro que sim, e temos que valorizar isso. Exato. Beijinho grande, Cláudia, e até um dia. Beijinho grande. Obrigada. E ficamos então com a voz, mais uma vez, de Cláudia Costa, que nos deixa aqui esta voz de fado que muito gostamos. E ficamos então, Esqueci-me de Mim, música. Que não canto por cantar, tu és toda a razão deste meu fado. És rima que não canto por cantar, tu és toda a razão deste meu fado. Teus lábios de promessas e ternuras, longura de carícias no eterno, teus olhos alegria. Sonhado paraíso neste inferno, teus olhos alegrias e venturas. Sonhado paraíso neste inferno, aclareis de esperança em teu sorriso, acenos de maldade que são dor. Tens tudo o que de mim te é preciso. Não sei que não me dás, oh meu amor. Tens tudo o que de mim te é preciso. Não sei que não me dás, oh meu amor. Lutei contra esta raiva de te querer. Suplico e abandono à saudade. Lutei por conseguir o teu viver. Cheguei junto de ti.

je disais depuis ce matin, effectivement, aujourd'hui un programme, Christine et Portugal nous connaissons un programme spécial, un programme dédié aux femmes, non seulement le clerc de notaire, la chanteuse, mais aussi, pourquoi pas, le foot. Et oui, les jeunes filles s'intéressent au foot et en voilà une avec nous. Bonjour, Jessica McGregory, aujourd'hui avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jessie, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Et ben voilà, on commence notre interview et on parlera aujourd'hui. Allez. On parle de foot, une femme dans le foot. Comment c'est être une femme aujourd'hui dans le foot? Alors, être une femme aujourd'hui dans le foot, ça peut être compliqué parfois. Par exemple, avec le jugement des garçons. Mais je pense qu'on peut réussir à s'intégrer. Puis je trouve que ça a quand même vachement évolué comparé à avant. Tout à fait. Et aujourd'hui, parle-nous un petit peu de toi pour qu'on sache un petit peu qui tu es. Parce que nous, on est sur Orléans, mais toi, tu n'es pas dans la région. Raconte-nous un petit peu plus. Bah alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans le foot dans le club de la ville, Limoges FC, avec les garçons. Puis, au début, bien sûr, c'était difficile de s'intégrer parce que c'est des garçons, t'es une fille. Mais tu fais ta place et ensuite, j'ai réussi à changer de club pour... être dans des meilleures conditions pour évoluer. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu fais partie d'une équipe uniquement de femmes, une équipe féminine? Oui, une équipe féminine. Un club féminin, même. Un club féminin qui se trouve donc À Angoulême. Du côté d'Angoulême. Et tu as déjà été faire des stages au Portugal, c'est bien ça aussi? Exactement. Raconte-nous comment c'était ce stage au Portugal. Du coup, je suis allée faire des stages au Sporting et c'est vraiment un autre niveau. Ça se voit que c'est très pro. Par exemple, les jeunes filles de 6 ans et 7 ans, elles ont déjà 6 coachs derrière eux, elles ont déjà des spécifiques gardiens, elles sont 4 gardiennes. Enfin, ça se voit que c'est très pro, c'est très bien encadré. Bref. Donc, elles ont un niveau important. C'est vrai que ce stage t'a apporté beaucoup, alors? Ah oui, c'est autre chose. Très bien. Dis-moi, Jessie, aujourd'hui, effectivement, une femme au foot, une femme footballeuse, ainsi se peut dire, tu trouves qu'aujourd'hui, tu pourrais en faire carrière? C'est ton souhait aussi? Alors oui, c'est mon rêve depuis que je suis petite. Et je pense que si je continue dans la lancée où je suis, ça veut dire d'évoluer. Je pense que c'est possible. J'ai confiance en moi, en tout cas. Eh bien, c'est ça qu'il faut. Très bien. Et dis-moi, si aujourd'hui, voilà, notre programme était un programme spécial femmes, parce qu'hier, c'était la Journée internationale des femmes, tu trouves quelle serait aujourd'hui cette femme qui t'a inspirée, cette femme qui pourrait dire, que tu pourrais dire, ben voilà, c'est elle que j'aime entendre, c'est elle que j'aime voir. Niveau footballistique ou peu importe? N'importe. Alors, la femme qui m'a donné espoir, on va dire, qui m'a soutenue, c'est ma mère, bien évidemment. Elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours dit que si c'était ce que j'aimais, c'était le plus important, qu'il ne fallait pas que j'aie de regrets. Et je la remercie infiniment pour ça. Eh bien, super. Un grand merci à maman, alors. Oui, bien sûr. Très bien, Jessie. Merci à toi pour ce moment. Et quel serait ce conseil que tu donnerais aux jeunes filles, aux jeunes femmes, pour un futur, pour un demain? Alors, de ne jamais baisser les bras, que je suis sûre que dans le temps, ça évoluera, qu'on sera au même stade que les autres et que bien pour. Très bien. Merci à toi. Et on te souhaite tout plein de bonnes choses et de te voir bientôt. Et puis nous, on essaiera d'aller chercher un petit peu où est Jessie. Jessica McGregor, qu'elle laisse ce joli nom portugais l'emporter très loin dans le foot. C'est gentil. Merci à toi. Et bien, on continue. Continue en musique. Merci, Jessie. Et à très bientôt. Merci à toi. Et on continue en musique, porque não, vou ficar mojando então com o carro preto do nosso grande Jorge Ferreira, mas um muito obrigado a vocês, vocês mulheres. Como já viram hoje de manhã, tivemos a Axel Fernandes, La Claire de Notaire, Maggie Loureiro, a voz de Portugal, Cláudia Costa, a voz do fado, Jessica McGregório, do Futo Feminino. Ainda fica então Luísa Semedo, já de seguida com que é La Chercheuse Philosophie Politique et Éthique. Cláudia Martins, dos Minhotos Marotos, a cantora que apresentou o seu livro das Garradas. Maria Lima, a mordoma, cabeça de cartaz da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, mas também a Carla Blondi, a cantora que tem a voz em mim. Música. Tempo que estou de olho em ti, porque eu só tenho que dançar contigo no teu.

dá-te a sangria, bem doce e fria, dá-te a sangria, oh garçom, ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Meu bem, como o tempo voa. Mas todo mundo está a gostar, portanto aqui vou ficar até nos pôr na rua. Ai, eu adoro este lugar, com amigos já desfrutar da bandeira boa. Aqui somos todos um por igual, e se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Ei garçom, dá-te a sangria, bem doce e fria, dá-te a sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá-te a sangria, bem doce e fria, dá-te a sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Sangria, bem doce e fria, dá-te a sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá-te a sangria, bem doce e fria, dá-te a sangria, oh garçom. Ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Continuamos as nossas entrevistas de hoje, e então não percam. Como estávamos a falar há um bocadinho, no dia 13 de abril, mais ou menos daqui a um mesinho, lá estaremos na grande sala de Montição, para assim acolhermos o grande Jorge Ferreira e sua banda. E vocês sabem que podem, sim senhora, ir até aos armazéns que são os nossos parceiros. Vir cá à rádio também, para, como é que eu ia dizer, comprar os vossos bilhetes. Fica sem o papel. comprar os vossos bilhetes, sim senhora, porque há pré-venda até ao dia antes do baile, sim senhora, 15€ e no dia mesmo 20€. Então, que n'oubliez pas d'acheter vos billets en pré-vente à 15€, parce que le jour même, ça sera 20€, dont nos partenaires, chez nos partenaires, donc ici à Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, tous les jours, notre secrétaire est sur place pour ainsi vous accueillir et aussi réserver vos tables, parce que souvent, voilà, on ne réserve pas la table à temps, et puis quand on arrive sur place, ben c'est trop tard. Donc priorité à celui qui a ses billets, et celui qui a acheté les billets, effectivement, il est prioritaire pour ainsi avoir sa table en priorité. Au restaurant Tamaris à Fleury-des-Aubrais, au Plaignet du Monde à Fleury-des-Aubrais, aux établissements Mariano, aussi bien à Semois qu'à Blois, au Cantinho de Nossa Terra du côté de la Orléans, la Source, au Grill ou à Orléans, au restaurant Assador typique à Fleury-des-Aubrais, ou encore sur Wiz Event, sur notre site Radio Arc-en-Ciel. Vous avez l'affiche de Georges Ferreira, vous cliquez dessus et vous allez directement sur le site. N'oubliez pas, José Baltazar, c'est lui qui va faire la première partie. Et la dernière, c'est lui qui vous fera danser du début jusqu'à la fin. Et oui, José Baltazar, le grand monsieur des grandes soirées, il sait, il va nous animer cette soirée correctement. N'oubliez pas. Donc, hoje, um dia também especial para quem gostaria de votar e que vota. Claro que até hoje podem votar. O correio que receberam, venho de responder a uma senhora e continuo a responder a esse nível. O correio que vocês receberem tem que meter a vossa, a cartinha que receberam, então com a cruzinha da vossa escolha, a cópia do cartão de cidadão dentro do envelope verde, o envelope verde dentro do branco, não tem que pôr selo nenhum, mas também há aqueles que escolheram para votar no consulado, as senhoras do consulado lá estão à vossa espera. Um dever cívico é muito importante. E daqui por dois segundinhos vamos então receber Luísa Semedo, la chercheuse en philosophie et politique éthique. Daqui um bocadinho, vamos a isto já. Acabando assim a voz dos Iris com a Cinderela, ficamos já com Luísa Semedo. Olá, muito bom dia, Luísa. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite. Obrigada eu também de aceitar hoje. É isso mesmo. Hoje um especial então e vamos a esta conversa, um especial mulheres, mas também gostaria que falasses um pouco de ti, te apresentasses aqui ao nosso auditório. Sim, então, sou mãe de dois filhos, coisa mais importante para mim. Eu acho que é a função mais linda que temos, não é? Dois filhos rapazes, portanto é todo um trabalho de educação, já que estamos a falar de mulheres, para de facto fazer com que os rapazes se tornem feministas, e acho que estou a conseguir, estou contente. que é que eu posso dizer mais? Então, nasci em Lisboa, vim para a França aos 24 anos para estudar filosofia, filosofia ética e política, e fui ficando, agora dou aulas de filosofia no liceu, já dei aulas na Universidade de Criação e Gestão de Associações e ONGs, e escrevo para o público, para o jornal público, já fiz também rádio um bocadinho, já fiz crónicas para a rádio, então gosto muito da rádio e gosto muito de ouvir as vozes na rádio. Muito bem, acho que é isto. A voz da rádio é uma voz importante que chega até a casa das pessoas no momento que eles mais precisam, talvez, de ouvir aquelas vozes que mudam a vida deles, e é muito importante. Também acho que sim. E obrigada também a ti. Hoje falamos das mulheres e gostaria que deixasses daqui aquele teu pensamento. Qual seria aquele momento forte para uma mulher, a mulher que tu és hoje? Qual seria aquele momento forte que marcou a tua vida de mulher? É que sempre foi fácil ser mulher no teu mundo, que escolhestes para a tua vida, como é que eu ia dizer, de adulto? Eu desde muito pequenina, não é? Estou alerta em relação às questões de feminismo, porque estava num mundo de homens, praticamente, porque os meus irmãos só tinham irmãos homens, e vivia também com o meu tio pai, com o meu pai, portanto era só eu e a minha mãe, e eu via bem, já mesmo pequenina, e no meu bairro, no bairro da Serafina, via bem que as mulheres tinham um outro papel, não é? Um papel secundário, um papel muitas vezes também de muita violência doméstica, por exemplo, e então muito cedo percebi que havia ali um problema. E depois aos poucos fui também me deparando com esses problemas, eu próprio tentando não cair na autolimitação também, que às vezes acontece, não é? Acharmos que não podemos chegar a certos lugares, que não podemos fazer certas coisas. E então fui gerindo, nos trabalhos que já fiz, aconteceu, sim, muitas vezes, há sempre comentários do estilo, quando se tem algum, por exemplo, algum cargo de poder, dizer-se que se chegou ali por algum motivo que não é o mérito ou que não o esforço. Se muitas vezes perguntam-nos, por exemplo, que é uma questão que os outros perguntam a nós, onde é que estão os filhos? Nunca perguntam isso a um homem. Mas no mundo associativo, por exemplo, pergunto-se, se calhar perguntaram a ti também, que é, então, mas onde é que estão os filhos? Ficaram com quem? Não, a minha grande questão que me pousaram já uma vez aqui na rádio, tive várias vezes, aconteceu, se não tens mais o que fazer, talvez tenhas louça para lavar, talvez tenhas roupa para passar, e em vez de estares aí na rádio, que a rádio é um meio de comunicação mais para homens. Isso já tive várias vezes, na verdade. Exatamente. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos nos lugares onde se espera encontrar mulheres, há sempre esse espelho, não é? Um espelho de dizer não, tu não estás no sítio certo, e porquê é que chegaste aí, e o que é que estás aqui a fazer? Há sempre esta pergunta de legitimação, e que é, pronto, temos que lidar com isso, e eu acho que temos que continuar a fazê-lo, obviamente, e temos que continuar a tentar ser modelos também para as mais jovens, neste caso, e também para os rapazes, também para eles se habituem e já não colocar essas perguntas, e acho normal ver mulheres em todos os lugares da sociedade. Há pouco tinhas uma rapariga que faz futebol, não é? É isso. É futebolista, e sim, imagino que tudo o que ela passou, justamente por não estar no lugar onde se está à espera que ela esteja. É isso mesmo. E na verdade, hoje nós, mulheres deste nosso século, não temos que, como é que eu ia dizer, que temer, porque já o mais difícil foi feito para nós, mulheres. E para ti, achas que o Dia Internacional da Mulher tem que continuar a ser relembrado? Ou já tudo foi feito, ou não há nada a fazer? Não, ora, era tão bom. não, então, temos de dizer, estamos a falar de um contexto, não é? Um contexto, vamos dizer, um bocado privilegiado. França, Portugal, há muitos países no mundo em que há muita coisa que ainda não se pode fazer, não se pode votar, não se pode, às vezes nem sequer se pode sair à rua, ou não se pode estar na rádio, justamente, ou cantar, ou ser populista. Portanto, no mundo inteiro ainda há muita discriminação que é preciso, não é? É preciso lutar por ela. A nossa luta feminista não é uma luta só para nós, é uma luta para todas as mulheres do mundo. Isso é muito importante. Claro. Mas é preciso ver que mesmo nos países onde poderíamos dizer que os direitos das mulheres estão mais avançados ou com mais progresso, há sempre uma possibilidade de recuo, de voltar atrás. E temos visto isso em vários países, que até, por exemplo, já tinha adotado, já estava na lei, direito ao aborto, e que estão a voltar atrás. Portanto, temos de estar sempre alerta, não é uma luta em que se pode baixar os braços, em que se pode dizer, pronto, já está. Não, nem pensar. Ainda há muita, muita coisa a fazer. Mesmo em França, há poucos dias saiu mais um relatório sobre a diferença de salário entre homens e mulheres, e continua a ser grande, ou a diferença entre as pensões dos homens e das mulheres. Portanto, dá muita coisa a fazer. Claro que sim. Para ti, qual seria aquela que marcou, aquela que ainda continua a marcar na tua vida? O que é mulher? Aquela mulher que para ti foi uma referência. Olha, eu não consigo dizer só uma, porque todos os dias há mulheres que me inspiram e que são uma força. Não tenho uma específica. Eu, por exemplo, agora estava a ouvir a tua rádio, a tua emissão, e estava a pensar nisso, estava a pensar como tu, pelo facto de fazeres rádio, de seres uma voz e de dar voz, és modelo, como aquelas cantoras que falaram há pouco também, imagino que lutaram muito para chegar onde chegaram, a rapariga que é futebolista, ou seja, todas as mulheres me inspiram, porque eu sei que para estar onde estar é sempre uma luta pelo qual muitos homens não têm que passar, então todas me inspiram, sem dúvida, não há uma específica. Claro que sim, todas têm valor e todas têm um ser, sim. Não é assim? E qual seria aquele conselho que darias para aquelas que ainda não tiveram aquela ousadia, aquelas que ainda não conseguem ser o que elas deviam ser? O conselho é, não baixar a guarda, justamente não acreditar que a luta acabou e que já está tudo conquistado. Isso, sem dúvida que não. E depois, sim, é uma luta, isso tem que se admitir, sim, que não vai ser fácil, mas que também estamos aqui para outras pessoas, para as mais jovens, e os sacrifícios que nós podemos fazer, foi também os sacrifícios que fizeram aquelas que nos precederam, muitas vezes fizeram sacrifícios da própria vida, não é, para termos hoje direitos, e portanto é continuar a respeitar e admirar esse legado e continuar a transmitir às novas gerações. Parece-me que é absolutamente fundamental. Muito obrigada, Luísa Semedo. Obrigada pelas tuas palavras que aqui deixaste hoje e obrigada por teres, como é que eu ia dizer, também aquela escrita simples e fácil de compreender. Gosto muito de ver e de te ler e que, para quem te quiser ler e seguir, como é que podemos fazer? Eu agora faço crónicas todos os 15 dias no Público. Estou no Jornal Público, está também online, então podem ver. E vou escrevendo assim umas coisas por aí. Portanto, não há assim um sítio específico. Muito bem. Obrigada, Luísa. Então, tudo bom para ti. Sim. E obrigada por ter participado hoje. O resto é um bom dia. Quer dizer, isto é um bom dia a todos os bons dias dos direitos da mulher, não é? Não é só um. É isso mesmo. Bom dia. Obrigada, Luísa. Até breve, tá? Obrigada. Adeus. Obrigada a eu. Obrigada. E então ficamos aqui com esta voz, Luísa Semedo, claro, com uma voz totalmente diferente, mas adoramos ouvi-la. Eu pessoalmente sou fã e gosto de ouvir. Muito obrigada a ela. E vamos continuar no que sabemos, no que estamos para aqui, e estamos à janela da música, estamos à janela da vida. Ficamos já com os outros. Claro que sim. Estás à janela com o meu cabelo à lua. Daqui embora sei levar a preta tua, sei levar a preta tua, sei levar a preta dela com o meu cabelo à lua. Menina, estás à janela. We'll be right back. Mais paleio, paleio, mais paleio. Aqui ficamos no paleio, sim senhora. Pois é, conversa, porque hoje é grande conversa, sim senhor, é que toda a gente quer interagir, mas não podemos todos, é impossível. Daqui por alguns minutinhos vamos ficar então com a voz de Cláudia Martins, que vimos de ouvir Cláudia Martins e os Minutos Marotos, que já ouvimos há um bocadinho, voltamos a ouvir novamente e daqui uns minutinhos vai ser ela que estará então connosco em entrevista para apresentar o seu trabalho, falar um pouco de nós mulheres, mas também de um seu último trabalho, que não é o mesmo que tem tido até agora, não é o da música, mas o da escrita. E um pouco importante, porque hoje ela está na FNAC de Saint-Lazare, em Paris, para quem vai dar uma voltinha, pertinho, uma hora, já lá estão, e querem dar uma voltinha até à FNAC de Saint-Lazare, podem ir, que lá está então a Cláudia Martins, para assim assinar o seu livro, sim senhora, autografar no livro que vem de sair por alguns minutinhos. Daqui vamos continuar ainda mais música, sim senhora, da boa, e Cláudia Martins já continua de seguida, e desta vez é nacional e é bom. Hey. Hoje temos para si Olá, olá, deixe-se connosco ficar. Olá, olá, graças. bom, sim senhor. De seguida vamos ficar numa voz que me foi pedida, uma música que nos foi pedida. E na verdade não tá, hoje um pouco um programa um pouquinho diferente, mas tenho que passar esta, sim senhora, que foi pedida da parte de um senhor ouvinte. Gostaria de ouvir esta voz, A Nossa Vez, Calima. E esta música é dedicada para o pai dele, o senhor Joaquim do Rosário, que está de parabéns. Ele gostaria de dedicar esta música para o seu pai, então, da parte do senhor António, para o senhor Joaquim do Rosário. Para ele, então, fica a voz dos Calima, A Nossa Vez. Mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Onde mais ninguém levou, onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora é a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar, e faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Falado esta manhã, então hoje um especial mulheres, os nossos convidados de hoje, as nossas convidadas de hoje, unicamente mulheres. Tivemos então Axel Fernandes com a Claire de Notaire, tivemos a Maggie Loureiro, a voz de Portugal, que tem a referência à Linda de Souza, tivemos a Cláudia Costa, aquela voz do fado. Tivemos a Jessie Gama Gregório, a futebolista feminina. Também tivemos Luísa Semedo, aquela filósofa política e ética. E agora Cláudia Martins. Cláudia Martins, temos hábito de ouvir, então, com esta lindíssima voz a interpretar as desgarradas e nem só música para animar a malta, mas ela hoje tem mais para nos dizer e para nos contar. Olá, muito bom dia, Cláudia. Muito bom dia, como está? Tudo bem? Tudo, nós estamos ótimos e de certeza que a Cláudia também está muito bem instalada, de certeza, não é? Estou muito bem e já estou por França, já estou por Paris. É isso o mais importante, porque hoje é um grande dia. É verdade, é verdade. Sinto-me muito lisonjeada por poder partilhar um pouco da nossa cultura, a cultura portuguesa, desta vez na FNAC, através da apresentação do livro Desgarradas, Concertinas e Tradições, de forma diferente, mas com o coração cheio, porque é a primeira vez que alguém vai apresentar um livro em português na FNAC de Salazar. Por isso, desde já convido os nossos portugueses e todas as pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre a cultura portuguesa a vir às 16 horas. Vou começar então a apresentação do livro na FNAC de Salazar. Muito bem, Cláudia. Na verdade, até agora tínhamos ouvido e continuamos e vamos continuar a ouvir a Cláudia e os minhotos marotos a sempre a atuar e nas farras, nas boas músicas populares portuguesas. Mas como veio esta ideia de pôr na escrita de um livro o que se passava então a nível da música? É verdade. Como é que esta ideia surge? Surge com uma vontade muito grande de estarmos cada vez mais próximos do nosso público e daqueles que gostam de nós, porque 15 anos de Minhotos Marotos é, no fundo, a celebração, que surge esta ideia do livro, e como conhecimento, a proximidade, nós contarmos ali a nossa história também é abrir o nosso coração e imortalizar muitos dos pormenores que nunca foram contados antes. Escrever sobre a nossa história é homenagear cada uma das pessoas que passaram pelo nosso percurso e que ali estão contadas, não é? E falar sobre as tradições é também prestar uma homenagem à nossa cultura e perpetuá-la. Claro que sim, e também não esquecer, muitas vezes digo que tudo o que fica escrito é relembrado anos mais tarde para os nossos jovens. É um legado, exatamente. É muito importante. Cláudia, hoje então, grande dia, grande parte, uma grande partida, assim vai dizer, para este livro que começou, que já começaste em Portugal a apresentá-lo, não é? Sim, eu tenho feito algumas apresentações na FNAC. A primeira apresentação, o primeiro dia, foi no dia 6 de fevereiro, simbolicamente, porque o primeiro espetáculo dos Minhotos Marotos foi a 6 de fevereiro de 2009, em Lousada, no Espreira Lousada. E, portanto, decidi apresentar nesse dia. Também já fizemos na FNAC de Braga. Na próxima quarta-feira vamos estar na FNAC de Viana do Castelo. Portanto, se nos ouvirem a partir de Viana do Castelo, ou saber alguns imigrantes que venham a Viana do Castelo, recebo-vos com todo gosto e de braços abertos. Claro que sim, como sempre, não é? Então podem então descobrir este livro das desgarradas e tradições, é isso, como veio esta a ilustração, a preparação, levou tempo, não é? Como é que vocês começaram assim nesta ideia de pôr assim em prol estas vossas cantigas e sobretudo a ilustração deste livro? É assim, eu tenho a sorte e o privilégio de ter uma equipa fabulosa, porque ninguém faz tudo sozinho, e quem achar que o faz, que se desengane. Na parte da ilustração e na parte da comunicação, ou seja, na parte de comunicação e imagem, tem uma equipa fabulosa, que é a Kátia e o Márcio Leo, em que nós há um ano e meio já estávamos a ponderar escrever o livro, não é? Começamos a dar os primeiros passos e entre as ideias, quer da banda, quer desta equipa de comunicação, fomos desenhando o projeto. A ilustração surge com a minha, com uma fotografia em que eu comecei, foi no ano em que eu comecei com a banda. Essa fotografia tinha eu 17 anos. Portanto, ainda vão ver os meus caracóis. em que está presente também uma pequena concertina, porque o livro fala precisamente sobre desgarradas, que é onde eu começo. Eu começo a dar o meu pontapé de saída com 8, 9 anos com a desgarrada. A concertina foi o instrumento principal que me levou a explorar este registro musical. E também a dar aulas de concertina durante 10 anos, dos meus 15 até aos meus 25. E as tradições, que é que se nós valorizarmos o que é nosso, quem vem depois vai dizer assim: nós também temos coisas boas, não é? Nós, Portugal, nós portugueses, quer a música, quer a nossa gastronomia, quer os nossos monumentos, e no fundo é perpetuar essas tradições, é disso que nós falamos no livro também. Mas, para além disso, eu quis ir mais além, então quis convidar amigos que para escreverem no livro também, e de facto esses amigos aceitaram logo este desafio. Eu lancei-lhes um desafio. Um deles foi ao Augusto Canário, que também é conhecido da música portuguesa. Augusto Canário, que escreveu sobre o porquê de cantarmos as tradições. O Filipe Gaxineiro, que é quem me compõe as concertinas e também está ligado ao folclore, está ligado à música portuguesa, conhece a concertina de trás para a frente, como desde a sua origem à sua evolução e também como afinador e tocador de concertina, dá o seu parecer no livro. Depois convidei o meu road manager, que vai estar hoje também na FNAC de Salazar às 16 horas, vai estar comigo a falar sobre a magia do palco. O que é que acontece até chegar ao palco, não é? O porquê, porque qual é o trabalho que dá, qual é o gozo que nos dá o chegar ao palco e ter todo aquele cenário, ter as coreografias, termos aquela... Toda aquela beleza do espetáculo. Está muito trabalho por trás disso, não é? O backstage, não é? Assim que se costuma chamar. É isso. Ainda convidei também a Cátia Felipe, que faz parte da nossa equipa de comunicação. Ela aborda aqui a questão de comunicar, que é vida, não é? Acaba por abordar, por exemplo, a questão da internet, o que é que faz a internet, a questão de multiplicar e trazer-nos visualizações, como foi aquela questão peculiar da GNR, aborda essa questão muito bem. E ainda, dois grandes amigos, um deles que é doutorado em, além de ser doutorado em economia, é doutorado em felicidade, já deu palestras sobre a felicidade e sobre a positividade pelo mundo fora, que é o professor Diamantino Ribeiro, que nos fala da importância da música no bem-estar da pessoa. Não é? Porque a música pode influenciar o nosso estado de espírito, pode ser uma terapia para nós. E o outro amigo que eu estava a falar é o professor Capela Miguel, que fala da importância das tradições como um traço característico de um povo. Ou seja, ele que vem da área da antropologia fala-nos precisamente dessa abordagem, dessa questão. Ou seja, já não é só um livro sobre as desgarradas, nem só sobre as tradições, mas também é ir mais além, é explorar de que forma é que as tradições aparecem e de que forma é que a música influencia também no nosso bem-estar. Claro que sim. Então, já viram que é muitíssimo interessante de se dar, de ir até à FNAC e ir ter com a Cláudia, que estará lá então para autografar o livro dela hoje. Claro que sim. Cláudia, hoje é um dia especial no meu programa, um dia especial das mulheres. Tu, o mulher, no meio dessa marotice toda, achas que foi complicado que uma mulher conseguisse ter o estatuto que hoje tens? Eu digo que, sendo mulher ou não sendo mulher, a sorte dá trabalho. Não é? Qualquer pessoa que luta pelos seus ideais dá trabalho. Mas eu percebo esta questão de a parte mais brejeira, não é? Muitas das vezes as pessoas assim, ah, ela está a cantar isto ou aquilo. Eu dou um exemplo que também abordo no livro, que é a questão, um tema que é Passarinho e o Sardão. A Passarinho e o Sardão são dois doces da nossa terra, das festas de Santa Luzia. E às vezes as pessoas não percebem que nós estamos a representar, não é? Quando eu digo na música, ele diz, dás-me a tua passarinha, dou-te o meu sardão, e eu digo, sim, vamos fazer uma troca, à troca de um, dás o outro, não é? Isto é, no fundo, é uma representação das nossas tradições, e muitas das vezes, nas nossas desgarradas, as pessoas procuram a parte mais brejeira para fazer sorrir, né? Para, no fundo, é o que desperta ali o sorriso das pessoas, e nós muitas das vezes estamos a improvisar e pode sair uma coisa mais picante do que outra, não é? Pode ser algo mais brejeiro, que é natural, é feito na hora, e as pessoas muitas das vezes poder levar esta marotice avante, temos de ter muito cuidado, não é? Hoje em dia, com aquilo que nós podemos dizer, com aquilo que nós que não se deve dizer, mas tem sido muito bem aceito. Eu acho que hoje em dia podem olhar como mulher ou homem, não é? Numa desgarrada, por exemplo, as pessoas aceitam, as pessoas gostam que sejamos um pouco atrevidas. Exatamente. Talvez ao contrário. No fundo, nós estamos a representar, e as pessoas cada vez mais tenho uma noção disso, né? Eu estou a cantar desgarrada, mas eu não faço aquilo, ou seja, não vou fazer aquilo com a pessoa com quem estou a cantar desgarrada. Estou a representar e a fazer com que as pessoas possam sorrir e envolver-me numa história em que vou dizer duas malandrices, duas marotices, para despertar o sorriso nas pessoas. Mas tem sido muito bem aceito, se é esta a questão de ser mulher e abordar a marotice, tem sido muito, cada vez mais as pessoas compreendem, isso é ótimo. Claro que, ainda bem, não é? Mais vale ver assim. E seria, talvez, qual seria aquela mulher, aquela referência de mulher que para ti foi, existiu, tem, ou alguma mulher seja aquela referência para ti? Sim, eu, como gosto de ler sobre vários assuntos, se formos falar na música portuguesa, na desgarrada, por exemplo, para mim uma referência que foi a primeira mulher com quem eu gravei foi a Adilia da Arouca, estamos a falar de desgarrada. Se formos falar de outras áreas, admiro imenso Adelaide Cavete, não sei se conhece, que, claro. Que era uma médica em que lutou também muito pela força da mulher na medicina e pelo seu gosto pela área da saúde, explorou também essa área. Há imensas mulheres, as mulheres que levaram a cabo o direito a voto, não é? Mais que estamos nesta fase das eleições, estas mulheres, que todas elas que lutaram para que o direito de igualdade existisse e que continuam a lutar para que isso seja possível. Eu acho que não devemos a questão da glamour e de exacerbar e de exagerar essa questão. Mas devemos dizer, nós também estamos cá e devemos de nos apoiar umas às outras, como guerreiras, que é aquilo que nós somos. Claro que sim. Muito obrigada, Cláudia, obrigada por estas palavras e força para esta tarde, muitas boas coisas e claro que os nossos imigrantes vão ir lá ter, vão ter então hoje a ação. Eu agradeço e deixa-me, desculpa de só deixar esta nota que a importância dos imigrantes no meu percurso teve um grande impacto na minha carreira e é dessa questão que eu também vou falar quando for falar do livro na FNAC de Salazar. Portanto, aquelas pessoas que puderem vir apoiar a cultura portuguesa, independentemente de ser eu, neste caso estamos a falar da primeira pessoa que dá o pontapé de saída com um livro português na FNAC aqui de Paris, de Salazar, mas independentemente de ser eu ou ser outra pessoa que venha apresentar um livro, que venha apresentar um tema, que venha apresentar algo que faz parte da nossa cultura, vocês, eu peço por favor que vocês o máximo de apoio que puderem dar, e o apoio é estarem presentes. Eu não digo a possibilidade de comprar o livro ou de... Não é para isso que eu cá estou. Eu estou cá para divulgar a cultura portuguesa e para fazer com que a nossa cultura possa chegar aos quatro cantos do mundo. Portanto, apoiem a cultura portuguesa, é isso que eu peço. Obrigada, e na verdade temos que fazer todos os dias, é isso que nós também, a Rádio Arconselho, estamos aqui para isso, para divulgar o que é vosso e o que é nosso, tanto para nós como para vocês. É muitíssimo importante, porque nós sem vocês não somos nada, e é isto o mais importante. E vice-versa. Não é? Nós sem vocês também não somos, sem vocês, sem o nosso público, sem aquelas pessoas que pedem as nossas músicas, não é? Sem o auditório da vossa rádio também. E portanto, eu sou grata por todas estas pessoas que nos fazem viver e que nos motivam, não é? Porque se as pessoas pedem a nossa música, nós andamos mais motivados. Se as pessoas assistem aos nossos espetáculos, nós vamos criar cada vez mais, vamos querer dar mais ao nosso público. E é isso, precisamente esse trabalho, essa abordagem, que vocês também o fazem e muito bem. Eu sou grata por apoiarem os nossos artistas e a nossa música portuguesa. Obrigada pelas palavras muito boas e muito lindas que foram, e tudo de bom que mais desejamos a ti, Cláudia, hoje, para um dia muitíssimo importante e de certeza que todos vão lá ter. Obrigada, e continuamos a divulgar a boa música, Cláudia Martins e os Minhotos Marotos, cá ficam também connosco. Muito obrigada, tudo de bom, muita boa sorte. Beijinho, muito obrigada. Obrigada a nós, e ficamos e continuamos na boa música portuguesa. Obrigada, Cláudia, e até à próxima. Nós agora já ficamos na voz de... Opa, já cá está. Ficamos agora na voz do Senhor Canário, Augusto Canário, que vai então nos interpretar já de seguida Sou de Viana, porque logo de seguida vamos ficar com uma miúda, Maria Lima, a mordoma, cabeça de cartaz de Senhora da Agonia em Viana do Castelo. Já o fez? Sim, senhora, mas adorei o que ela faz, e daqui a um bocadinho entramos já em entrevista com ela. Perguntam-me de onde sou, que resposta dou? Sou de Viana. Perguntam-me do meu cantinho, digo com carinho. Sou de Viana. Trago no meu coração com todo o prazer. Sou Viana, sou Viana, sou Viana. Sou Viana, sou Viana da terra e do mar. Do Rio e da Santa Lucia. Sou Viana do Pirarubá e da Senhora da Maria. Sou Viana da cidade saudável. Sou Viana de um povo adorável. Sou Viana, Viana. de Viana, Viana é amor, sim senhora, Viana do Castelo, para nós imigrantes, para mim, que vou de férias e que muito adoro aquela festa da agonia. A festa da agonia para nós é uma referência nas nossas férias e temos que estar sempre presentes. Pois naquele ano houve aquele sorriso num cartaz, há sempre um cartaz, uma mordoma, uma menina que representa sempre aquela festa, e hoje temos a honra de estar em entrevista com Maria Lima, Maria Lima que fez parte então de um cartaz das mordomas da festa da Nossa Senhora da Agonia de Viana do Castelo. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Maria. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Hoje um programa especial Mulheres, para falarmos um pouco sobre cada qual a nossa carreira. E eu, para mim, sem tu talvez saberes, mas marcou, porque, não sei, aquele cartaz da festa da Nossa Senhora da Agonia com o teu sorriso marcou nós imigrantes e marca sempre, porque é uma honra para nós irmos à festa e ver aquele cartaz. E para mim era bom hoje falar um pouco contigo. Muito obrigada pelo convite e é um gosto muito grande, passados 2 anos, poder voltar a estar a falar sobre aqueles dias que foram tão felizes para mim. Claro que sim. Fala um pouco aqui ao nosso auditório o que quer ser mordoma e o que quer ser aquela a representar o traje de Viana do Castelo. Bem, ter sido mordoma da festa de Viana do Castelo da minha terra, para mim foi um sonho realizado, porque qualquer rapariga que viva o folclore, que viva as nossas tradições, e seja de Viana, esteja a viver no estrangeiro, toda a gente, as raparigas mais novas, já se imaginaram um dia o que é que seria ser a mordoma do cartaz. E eu, desde pequenina, e tenho a memória de uma vez ter perguntado à minha mãe o que é que era preciso fazer para ser a menina do cartaz. E a minha mãe, na altura, disse que tinha que ter sorte e concorrer e ganhar. E eu pensei, fogo, quem me dera um dia ser eu a estar ali a representar a festa da minha terra. Em 2019, foi quando eu tentei pela primeira vez realizar esse sonho. Infelizmente não consegui. Entretanto chegou a pandemia e eu pensei, pronto, nunca mais vou conseguir realizar o meu sonho. Felizmente a pandemia passou e em 2022 eu pensei, pronto, é agora, eu vou voltar a tentar e conseguir realizar esse sonho. E a sensação, não dá para explicar. Telefonaram-me alguns dias antes a avisar que eu tinha ganho o concurso do cartaz, que eu ia ser a mordoma que ia representar as outras mordomas e Viana do Castelo na Romaria, mas eu só me apercebi da realidade e só me caiu a ficha no dia da apresentação do cartaz, quando eu desci o Teatro Estado de Miranda e olhei para o público e percebi, fogo, estou mesmo eu a mordoma. É uma sensação inexplicável, porque a Romaria da Agonia já tem uma história muito grande. Por exemplo, o primeiro cartaz remonta a 1912, onde nem sequer havia uma mordoma, era um cartaz ilustrado. A construção da capela da Senhora da Agonia foi feita em 1774. E após a sua construção, todos os anos havia uma missa em honra de Nossa Senhora da Agonia. E havia pescadores que vinham desde a Galiza, por exemplo, pedir proteção à Nossa Senhora. Depois, a Romaria, nos termos atuais que são hoje, quando passou a ter mesmo uma Romaria com mais dias de festa, foi em 1823. Portanto, é uma Romaria já com muita história. Então, eu fazer parte dessa história é algo que não se explica, é fazer parte de algo muito maior que eu. Claro que sim, e na verdade dá para, mesmo te ouvir agora, dá para arrepiar e dá para, imagino a tua alegria, imagino aquela sensação que tu tiveste. Nós, para nós, eu falo de mim, que vamos, quando vamos de férias, marcamos sempre as nossas férias em função das festas de Viana do Castelo, apesar de irmos todos os anos, mas é assim, tem que ser e tem que ser aqui, viver aquilo. E na verdade, hoje deixo aqui um convite ao nosso auditório aqui em França, de Orléans, deixo aqui um convite para um dia irem visitar Viana do Castelo entre os 19 e 20 de agosto, porque é um momento extraordinário, e ver vós, mordomas, descer aquela avenida, a Avenida da Liberdade, com todo aquele trajo que eu acho que é o momento mais importante da festa. Eu, para mim, acho mais lindo aquele, é o momento em que vocês descem aquela avenida e que se vê a cabeça de cartaz justamente presente. Eu acho que é o momento mais importante para mim, imagino que para ti também. Sim, foi um dos momentos mais emotivos para mim enquanto mordoma. Porque, aliás, a primeira tarefa oficial da mordoma é o desfile da mordomia, descer aquela avenida, passear pelas ruas de Viana, juntamente com as outras mordomas. Eu lembro-me que em 2022, quando eu fui cartaz, quando eu saí do Governo Civil, que é onde inicia o desfile, quando eu cheguei cá fora dos portões e vi aquela gente toda ali a olhar para mim e a aplaudir, eu emocionei-me, comecei a chorar, é impossível. Porque nós vianenses e muitas outras pessoas, eu tenho família no Luxemburgo, e nós passámos o ano todo à espera de agosto para vir à Romaria, para irmos para a Romaria, porque quando a Romaria acaba quase que sentimos que acabou o verão, porque marca quase o fim do grande, do ponto alto do ano e do verão. Mas é verdade mesmo, acaba o verão e acaba as férias e vai toda a gente embora, não é assim? É verdade. Viana fica vazia. Maria, muito obrigada e eu agradeço imenso. Para mim era uma honra ter falado um bocadinho contigo e neste momento em que damos a voz às mulheres, todo o ano damos a voz a toda a gente, mas hoje o meu programa era um bocado específico, especial mulheres e gostaria também de ter aquela tua opinião. Achas que na tua vida, que tens a tua vida privada, mas eu estava mais a falar da parte do trajo, achas que as mulheres... trajada, a mulher que fez que representou o folclore, achas que tem aquele seu, como é que eu ia dizer, aquele seu ser em termos de mulher, e achas que é bem representada no mundo do folclore? Sim, sem dúvida. Tanto que quando se fala em folclore pensa-se logo no traje da mulher, apesar do traje do homem também ser complexo e existirem várias variantes. O traje da mulher é sempre o mais chamativo, é o mais representativo. Por isso, sim, no folclore a mulher tem uma grande importância. E todas as confusões e todos os conflitos e as grandes dúvidas que surgem é em relação ao traje da mulher. Por isso eu diria que sim, sim, a mulher é muito importante e representa o folclore de uma forma excepcional. Ótimo, muito bom, obrigada pela tua resposta. E qual seria aquela mulher importante, não, talvez não a nível do folclore, mas talvez que sim, qual seria aquela que hoje tens aquela referência, que seja aquela pessoa, aquela mulher que gostas de te referir a ela e que seja talvez aquela que inspira o que hoje tens sido, o que vais ser? Curiosamente tenho duas mulheres, uma é a minha mãe, que para todas nós, não é? Que temos as nossas mães connosco, conforto, não é? A nossa mãe é sempre o nosso grande exemplo de mulher, mas existe outra, que é a minha tia-avó. Ela já faleceu e a minha tia-avó era devota de Nossa Senhora da Agonia. Foi ela que me ofereceu o meu primeiro traje e, apesar dela nunca ter pertencido a um grupo folclórico nem nunca ter estado no meio folclórico, sempre me incentivou e era uma pessoa que, quando eu dançava, quando era pequena em casa, ela gostava de me incentivar. E sempre que eu queria comprar uma peça nova para o meu traje, ela comprava. E foi ela basicamente que me criou. Ela é minha avó, foi minha avó. Ela viveu muito tempo comigo. E apesar dela já não estar aqui, muitas vezes, em tudo o que eu faço na vida, eu penso nela. E penso que espero que ela esteja orgulhosa. Claro que sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Maria Lima, por este momento. Adorei, sinceramente. Espero que para ti também fosse bom. Muito obrigada, foi um gosto muito grande. E talvez nos encontres então no mês de agosto em Viana do Castelo. Espero que sim. Um beijinho grande e até uma próxima. E obrigada a ti. Obrigada, beijinho. Beijinho, tchauzinho, obrigada. E continuamos na nossa música. De seguida vamos ficar na voz da próxima convidada. Esta música foi aqui descoberta pelos nossos colegas do Telefone Toca. O Telefone Toca, uma vez de manhã, acordamos ao domingo de manhã com Já é de Manhã, Carla Blondi, que vai ser ela que vai seguir já. E foi assim que descobrimos esta voz. De manhã não, já é meio-dia e são horas. Já é esta hora que vamos então ficar na voz de Carla Blondi, mas a entrevista. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cristina. Bom dia, Carla, obrigada. Olha, tenho-te a contar, temos cá uma brincadeira com a tua música, porque assim, tenho uns colegas que são animadores ao domingo de manhã e, na verdade, é uma das músicas que nos desperta é a tua voz ao domingo de manhã. Ai, que bom, fico muito contente. Tenho um colega que muito adora ouvir-te e, na verdade, foi assim que conhecemos a tua voz e dizemos sempre que é a voz do é a música do Lionel, é a referência do nosso colega. Okay. Obrigada a ti de ter respondido então hoje, falar um pouquinho de ti, mas também hoje um especial mulheres, um especial Dia da Mulher, era por isso que eu gostaria de ter um pouco de vozes diferentes, um pouco de tudo para então representar esta manhã. Fala um pouco de ti, um pouco de tua carreira e aqui é o nosso auditório. Pronto, antes de mais também um feliz Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher é todos os dias, na minha opinião. Nós somos realmente um ser humano imprescindível, porque somos nós que ajudamos na prosperidade do mundo, não é? Portanto, um beijinho para todas as mulheres, para claro. Todas as mulheres. Claro, eu sou a Carla Blondi, que tem neste momento 34 anos de carreira. Comecei com 14 anos a cantar, portanto, num grupo muito conhecido de tanto dos nossos imigrantes na comunidade dos nossos imigrantes como também em Portugal, que é o Grupo Mundo Novo. Ora, nem mais, sim, fiz... senhora. O grande Grupo Mundo Novo, o grupo do Apito ao Comboio, o famoso Apito ao Comboio, entre outros sucessos, é claro. Portanto, em 2018 resolvi fazer uma carreira a solo e também fazer algo que eu já há algum tempo ansiava. Portanto, desafiei-me a mim mesma, desafiei também um eco de colegas do mundo da música para fazerem parte, portanto, da minha banda e, felizmente, estamos no bom caminho. Tenho, portanto, já um CD lançado, vários singles, como esse já é de manhã, e há 15 dias atrás lancei o Portugal em Festa, que está a ser um sucesso e fico realmente muito contente. São canções, todas elas da nossa própria autoria, tanto minha como do Edgar, que é meu marido, e pronto, estou realmente muito feliz, e ainda bem que a minha música também chegou à vossa rádio. Fico mesmo muito contente, que é uma forma de dar a conhecer a voz que já é tão conhecida do público português através do Grupo Mundo Novo e agora neste projeto de Carla Blondi. Muito obrigada. Obrigada a nós, e logo daqui de seguida também ouvimos já o último trabalho, que também já cá chegou, sim senhora. Obrigada a nós e hoje talvez seria, como dizias há bocadinho, claro que todos os dias é o nosso dia, mas também relembrar que de vez em quando temos que pensar naquelas que não têm aquelas regalias e aquelas vantagens que nós temos, por isso, não por nós, mas mais por essas mulheres que infelizmente claro que sim. não têm a vida que nós temos, e é por isso que hoje eu queria falar aqui delas, mas e era por isso que também queria que tivesse aqui vozes que já há muito que não tinha, e porque não, ou seja, bem sei que esta música passa muitas vezes e na verdade andávamos já há um momento para entrar em contacto contigo. Muito obrigada. E neste dia então, obrigado, eu. Especial das mulheres, já e de manhã, já cá passa, Portugal em Festa passa também, e na verdade agora gostaríamos, porque nós é assim, a rádio, passar a música dos nossos cantores é um prazer, mas quando vos temos ao telefone é aquela prendinha de Natal, aquela prendinha que chega e estamos contentes porque estamos a dizer, olha, passámos a música, mas ela agora vem falar connosco, muito bom. Isso é muito importante. É muito bom mesmo também, sem dúvida, porque fazer chegar a nossa voz aos ouvintes é outra sensibilidade e é outra forma de dar a conhecer tanto a vocês, não é, locutores de rádio, como também a todos os que estão a escutar neste momento em emissão o nosso trabalho e a nossa carreira, sem sombra de dúvida. Muito obrigada então pela oportunidade. Claro que sim. Hoje, como estava a falar, vamos falar um bocadinho então de um especial mulheres, e qual seria aquela que te inspirou, aquela que marca a tua vida, qual seria aquela mulher? Sem forma de dúvida, a minha mãe. A minha mãe porquê? Porque infelizmente o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos e a minha irmã tinha 5 anos, e sem dúvida que a minha mãe sozinha foi uma mulher guerreira, uma mulher que soube educar as suas filhas e portanto, e que hoje muito se orgulha das mulheres que elas se tornaram, tanto eu como a minha irmã Sónia. Portanto, sem dúvida que para mim a minha mãe é a minha guerreira, sem sombra de dúvida. Ainda bem que as nossas mães estão ao nosso lado e de certeza que são as maiores, aquela mulher mais importante. Carla, e se houvesse aquele conselho, porque hoje para ti a tua carreira musical é um momento importante na tua vida e talvez passasses por momentos mais difíceis, achas que em ser mulher na carreira musical que tiveste foi complicado? Olha, felizmente não. Não, porque como disse há pouco, portanto, tenho 34 anos de carreira, comecei com o Grupo Mundo Novo, e o Grupo Mundo Novo era um grupo constituído por 6 elementos em palco. Automaticamente sentíamos-nos protegidos uns pelos outros. E o Grupo Mundo Novo começou com o pé direito, porque foi um grupo que na década de 90 e também até 2010, 2012, foi um grupo que teve sempre muito sucesso e foi muito bem recebido pela comunidade, né, de imigrantes que se encontram nas Américas, como também na Europa, como aqui em Portugal, e portanto não senti dificuldade, sou mesmo muito, muito sincera, mesmo neste meu projeto a solo. Já se sabe que hoje em dia há muitos artistas, muitos cantores, muitos músicos, e que não é fácil destacarmos-nos neste meio do mundo da música, mas é o que eu digo, se todos nós soubermos ocupar o nosso lugar e se haver uma competitividade, por assim dizer, uma competitividade saudável a nível do mundo da música, eu acho que há espaço para todos. Eu não sou uma pessoa muito de rivalidades, como já disse, já vivi muitos sucessos, já ganhei muitos discos de ouro, platina, viajei muito e continuo a viajar graças à música. Portanto, não, acho que ainda não me senti, portanto, essa dificuldade como que está a querer descrever. Ainda bem, parabéns. Muito obrigada. Obrigada, e obrigada a nós também pela boa música. Isto é muito importante para nós rádio, que aqui precisamos todos os dias da boa música portuguesa para alegrar os corações dos nossos imigrantes, que por vezes aqui a saudade toca e toca forte, e precisamos de vos ouvir, e é isso o mais importante. Quero aqui agradecer então, desde já, ter aceitado o nosso pedido de entrevista, e talvez um dia, porque não, em cima de um palco da nossa rádio. Thank you. se Deus quiser. Teria mesmo muito gosto de levar a minha música portuguesa até vós, até aos nossos imigrantes. Quero também deixar aqui o convite para acederem às minhas redes sociais, em Carla Blondi Oficial, tanto no Facebook, Instagram ou mesmo no canal do YouTube, onde tenho vários espetáculos filmados, até para as pessoas perceberem como é que funciona o meu espetáculo. E espero muito sinceramente, se não for aí, cá em Portugal, numa festa de aldeia ou de cidade, encontrarmos, e seria um prazer falar convosco e estar convosco. Muito obrigada. Obrigada. Um bom dia, então. Muito obrigada. E ficamos em contacto. E aqui passa e continua a boa música portuguesa da Carla Blondi. Obrigada. Continuação de bom programa e bom fim de semana a todos. E até breve, se Deus quiser. Beijinho grande. Beijinhos. E então, ficamos já com um novo tema. Tchauzinho. Obrigada. Obrigada eu. E continuamos com a boa música, claro que já é de manhã e logo de seguida com Portugal em Festa. Fico sem jeito de homem perfeito quando tu me olhas assim. Parece que é karma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia entre o sol e o mar. Quando tu me olhas assim, parece que karma acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, vem me abraçar, sabe sempre bem, é como

Amar, sim senhora, uma linda palavra. Adorei, adorei este momento passado com vocês todas, Odir, adorei. Sinceramente, foi um momento extraordinário, foi um momento que muito adoro. É isto que eu gosto de fazer, é a rádio. É a rádio, ter-vos ao meu lado é um momento mais importante. Se eu fosse eu agora, eu entrevistada e falar de minha mulher, em como se vive atualmente. Como todas estas mulheres que aqui falaram hoje, claro que não tem nada a ver o que se defendia há alguns séculos atrás, quando foi posto em prol este Dia Internacional da Mulher. Claro que somos felizes, claro que temos todos aqueles, eu pessoalmente falo em mim, temos todas aquelas regalias, todas aquelas avantagens e tudo aquilo que devemos de ter. Na verdade, claro que sim. Se um dia tivesse aquela referência de uma grande mulher, e que tenho aquela referência de uma grande mulher, para mim seria Marisa. Marisa, para mim, é a grande voz, uma grande mulher a nível da música. E, claro, a minha mãe também é a grande mulher. Claro que sim. Todas aquelas que fazem parte das nossas vidas, todas elas, aí aqui deixo um abraço muito grande para vocês, mulheres. Aquelas que estão mais na tristeza, aquelas que estão mais naquela parte de trás, passem para a frente. Passem para a frente, que todas elas, todas nós, temos e devemos ter aquele dever de passar para a frente. E como dizia aquela jovem Axel, a primeira que tivemos a falar connosco, un genou à terre mais pas les deux. Merci Axel pour tes mots, ils étaient extraordinaires. Merci à vous toutes. Et oui, ne changeons rien et continuons. C'est pas parce qu'on se prend une claque qu'on doit attendre la deuxième joue. Jamais. Sourire é a melhor defesa, é o sorriso, meninas. Meninas e mulheres e miúdas, claro que é o sorriso. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana e damos-nos então um encontro sábado que vem. Estou preparado com alguma coisa de bom também. Talvez os senhores? Olha, por que não? Tudo bom, um bom fim de semana. A seguir a mim fica a RDP Internacional, o nosso amigo Rui. Está de férias, boas férias, rapaz. Bom aproveito lá para as terras de Sampaio Dantas. Beijo grande e então até para a semana. Tchau! Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freyler. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freyler et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão efeitinha, é flor cheia de perfume no meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Freyler et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. Voltei, voltei, nunca...

Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Só veio em novembro. Então quem é que o trouxe? Foi o filho que o trouxe. O senhor estava em casa, era bancário, e estava em casa e a situação estava a correr mal para o lado dele. Em termos de saúde estava ali a ficar um bocadinho mal. Então ele veio em novembro e nós, pelo Natal, fazemos aqui uma coisa engraçada que chamamos o lanche da rabanada. Como temos gente de várias geografias, em cada terra tem seu uso, pedimos aos alunos que cada um faça uma iguaria doce da sua terra, típica de Natal, e partilhamos. Pomos uma mesa, partilhamos e toda a gente. Certa altura eu vejo esse senhor a ir à mesa e pegar num bombom, não era iguaria, esse bombom era um bombom. Foi à mesa buscar o bombom e pôs no parapeito da janela. Assim, não tem necessidade, pode comer à vontade. Como ele era novo, eu estava com medo que o senhor estivesse um bocadinho intimidado. Ele, não, não, isto é para mostrar ao meu filho que eu vim à atividade. Oh! Ah, sim, então vamos fazer uma fotografia. E lá fizemos uma fotografia para o senhor levar, para mostrar ao filho que tinha vindo à atividade. Pronto, é esse o nosso papel. E é isso que nos faz feliz. Eu este ano tenho outra história para lhe contar. Nós fizemos uma abertura, tentámos dar um bocado de importância também. É preciso, as pessoas gostam. E fizemos a abertura no Museu Municipal.